cristã, louvai a Deus. Abra sua harpa cristã no hino 216, que tem o título Louvai a Deus. E louvemos ao Senhor. Hino 216 da harpa cristã. Louvai a Deus com júbilo cantando, e seu amor não muda no Senhor. De Cristo glória juntos celebrando, no Salvador a fama publicar. Os potes o cantaremos de Jesus o Redentor. Força, vida, bem daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, Senhor onipotente, atenderemos nossa salvação, que habita os céus, poder aqui presente, seguro guia seu por sua mão. Prodígio cantaremos de Jesus, o Redentor. Força, vida, bem daremos pra falar do seu amor. Louvai a Deus, alegres adorai-o, mil graças demos por seu grande amor. Louvai-o,